a gente se apaixona, o coração vira uma zona. Bagunça o nosso peito. A tristeza é de dar pena e não tem ponte de safena que consiga dar um jeito. O peito fica machucado quando não tem do seu lado quem tanto a gente ama. A doença da paixão derruba qualquer machão, faz ele chorar na cama. Paixão é ternura e delícia quando a carícia entre dois amores. Mas no amor imperfeito ela arrasa o peito, só causando dores. A paixão é um mistério, é um caso sério que machuca a gente. Quando bate a paixão, não tem coração, coração que aguente. Quando a paixão tortura, não tem nada que segura um coração machucado. Vem a tal desritimia no galope da agonia, deixa qualquer um pirado. A angústia, a solidão são sintomas da paixão, dói bem mais que dor de dente. Não quero ser pessimista, mas não tem cardiologista pra curar a dor da gente. Paixão é ternura e delícia quando a carícia entre dois amores. Mas no amor imperfeito ela arrasa o peito, só causando dores. A paixão é um mistério, é um caso sério que machuca a gente. Quando bate a paixão, não tem coração, coração que aguente. Da paixão nasce o ciúme, essa faca de dois gumes que corta peito de aço. Essa dor não tem remédio, causa depressão e tédio. Coração vira um bagaço. Por causa dessa paixão, saudade virou ferrão. Coração pede socorro. Tô vivendo esse castigo e o que ela faz comigo não desejo pra um cachorro. Paixão é ternura e delícia quando a carícia entre dois amores. Mas no amor imperfeito ela arrasa o peito, só causando dores. A paixão é um mistério, é um caso sério que machuca a gente. Quando bate a paixão, não tem coração, coração que aguente. Paixão é ternura e delícia quando a carícia entre dois amores. Mas no amor imperfeito ela arrasa o peito, só causando dores. A paixão é um mistério, é um caso sério que machuca a gente. Quando bate a paixão, não tem coração, coração que aguente.